Para o táxi, o chamei 6390, POB 163, 163, autonomia de 320, alternando Natal. 163, 330, isso, Natal? 3 horas e 20 minutos. 3h20, ok. Vai aguardar o instante para iniciar o táxi. A aeronave da TAM está puxando aqui no setor norte, já havia sido autorizada. Após isso, o senhor vai segui-lo como número 2 para o ponto de espera, o altímetro 1011, no ponto de espera, torre 1895. Oxa, 6310, tenha uma boa noite. Ingresse via Juliette para o pátio 3, posição 5. Juliette, pátio 3, posição 05. Five 218 on the ground at 47, leave it next to right, just contact the ground, 121 is small 9, huh? Ground 121 9 ATP, 5218. Dois no 8, taxi na Alfa e Chemete da Juliette. Alfa, onde está? Ligue a chamada 52 no 8. Salvador, trânsito 8, para o táxi 64, 4 e 4,25, João Pessoa, com o POB, por gentileza? 64. Ok, tá livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10 e quando pronto a torre em 1895. Tem um voo, uma boa noite, tá 3858. Ok, 1-64, perdão, boa noite. Obrigado, mano. Observe o Avianca taxiando, após ingresso via Juliette, para o pátio 3, posição 04. Depois da passagem do Avianca, vai ingressar na Juliette, na pátio 3, posição 04, 352 no 8. Sossegando, descida 6313. A 313, essa para 2000, 3 ADLS, XOI, pistão 0, reporte estabilizado. 2000, autorizado o procedimento, reporta 6313. 3858, a linha vai colocar de cera 10, vento 1,10 graus, 99. A linha vai colocar 3858, está de cera 10. Foi Salvador, 6310, ponto de espera da 10, pronto. Alinha e mantém, 6310. Alinha e mantém, 6310. Decola ao 52, chame controle 119, decimal 8. 198, boa noite, 3895. 3, chame torre 11895, bom pulso. 1895, ótimo trabalho, 3293. Salvador, 3858, passa 1500, na bomba. 3858, contato radar na decolagem, saída bomba, nível de voo 370. Sobe ao 3164, autorizado chega da Mari, desce e mantém o nível 050, boa noite. 050 da Mari, eu chego na Mari, de forma que deu contato. Gente, aciona a identificação. 089. 3105, de decolagem, direção no 0. 3858, possibilidade de voar Cogbo. 3858, após o MOM, autorizado Furashi. Momo Furati, obrigado, tá 3250. Subrestrito para nível 350. Restrito 350, 3250. Salvador, 3662, posição 1 para pushback, acionamento. 3662, está autorizado o posicionamento no 01, chame para o táxi. O altímetro no 0111. No 011, está autorizado o pushback, acionamento, 3662. 8-9. 6-3-1-0-6-3-1-3. Janeiro 6310, decola aos 55, chame controle 119, decimal 80. 119, decimal 80, 6310. Estou autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, inicialmente pela APA Zulu 19 até Bangu, após segue conforme o plano. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. O transponder é 5165 e o controle em 119, decimal 8, corteja. Transição Frote, é Fox Romeo Oscar Tango Índia, Frote. Autorizado, até Bangu. Você fala 10, o Moro o 1604, só confirmando 5165 ao transponder, chame para o acionamento no portão 2. 1165 ao transponder, 1064. 6310, voe direto, Romeu Fox 018. Grato, Romeu Fox 018, Chanel 6310. 6310, boa noite, táxi na Alfa, chame antes da táxi Juliette. Alfa, táxi Juliette, chame 6310. Tan 3858, voe direto para o São Buco, chame Centro Recife na frequência 126-185. 126-85 é Centro Recife, vai voar direto a Buco. Tan 3858, muito grato, boa noite. Boa. Tan 3164, desça para 2000, utilizado LS, reporte estabilizado. 2000, reporta dessa pesada, Tan 3164. São Juliette, 6310. Beatriz no 3, observa a aeronave da Gol, que está puxando no portão 5. Eu não tenho visualização da área, mas acho que ela está acabando já o pushback. Quando ela completar, ingresse via Juliette para o portão 4. Atenta ao TAN também, que vai iniciar o táxi em instantes. Está ciente do Gol, está ciente do TAN, então, após o TAN do pushback, vai ingressar na Juliette para o portão 4, 6310, do Xanar. Solo 3662 para o táxi, 149 agora, 2h40 de autonomia, alterna Fortaleza. Está livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1895, tenha uma boa noite, Tan 3662. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre no noite, só 95, 3662, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3662, ponto espera do 10, pronto para decolagem. 3662, a linha vai colocar a cabeceira 10, um vento, 110 graus com 7 nós. Linha de decolagem, da pista 10, 3662. Gol 9278, boa noite, 3 horas de chegada, Maria. Desça e mantenha nível 080. 080. China 310, chame Recife em 126, decimal 85. 126, decimal 85, bom trabalho. Obrigada. 3h40, Campinas. 3h40, Campinas, 118. Tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera em... 118.95, a torre tem um vovô e uma boa noite. Obrigado, igualmente. Livre táxi, torre 18.95. 889. Salvador, voo 989. Doutor Romeu Brava, Butango, tem condições de aumentar a velocidade? Sim. Estabilizou, TAM 3164. TAM 3164, chame a torre em 11895. 1895, 3164. Décimo 8. Teste a 3662, boa noite. 10, passou pra base. 3662, contato radar, saída pouca, nível 370. Teste a 3662. Tá baixado e travado? Ainda não. Informe baixado e travado, vento 110 graus, 089. Próximo do. Afirmativo, até quando isso funciona aqui? Confirme indicado no momento. Tá com 260 reduzindo para 250. Sim, a gente mantém a 260 até Duna, desce e mantém o nível 070. É, 260 até Duna não vai ser possível, não, cara. Sim, tinha critério. A intenção é colocar ela na frente do. Informa o tráfego na posição de 11 horas, 10 milhas. Cruzando nível 060 para 4 mil pés, com 170 nós de Grand Fusion. Atenção, é ultrapassar o tráfego formado. Ok, então vai prosseguir descida a 80 com o máximo possível, vai reportar para redução antes de Duna. O E2-7-3. Sim. Voo 9278 para vibração para o localizador, curva esquerda na proa 060. Esquerda na 060, 9273. Azul 9298, autorizado, chega da Mari, desce e mantém o nível 080. Confirme, foi para 9278, foi bloqueado. Negativo, azul 4298, autorizado, chega da Mari, desça para o 080. 498, autorizado, a Mari, descendo para o 080. Azul 4298, reduz a velocidade para 250 nós, número 3 na aproximação. A rádio 250 a nós, como solicitado pela senhora. Pode ir, Rádio. Rover 083, good evening. Clear the bombs arrived. Can you maintain flight level 080? Esperem 119.8, cotejo. 130, autorizado para Aracaju, programa 0.5, Curitiba, Corte. 1.2.0, controle 352.6. 352.6, correto cotejamento, chama para o acionamento. Maral, obrigado. Papa Romeo Bravo, Alfa Tango, reduz a velocidade para a mínima lenta. Reduzindo, Bravo, Papa. Rufus 083, reduz speed to 230 knots. Reduz speed to 230 knots, Europa 083. Papa Romeo Bravo, Alfa Tango, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no onda. 2011, Bravo, Papa. Ponço após direto Juazeiro. Decola da cabeceira 1-0, com curva à esquerda, subida lotar, o transponder é 5-1-7-0, controle em 1-9-8. Sim, 1-2 milhas nessa proa. Confirme a proa? 0-1-5, Bravo Alfa Tango. 0-1-5, Bravo Alfa Tango. Passarei 2224, correto cotejamento, chama para o acionamento. Positivo, só tem sentido também, solo, a aeronave não cumpre a requisição de saída, acho que é lotar, acho que também seja, quando nós fizeram 10 milhas, a terceira 15 milhas, como é que é? 0-9-2-7-8. Azul 4298, desce e mantém o nível 070. Desce e mantém o 070, azul 4298. Voo 9278, desça para 2000 pés, ajuste na 0-1, autorizado ILS, reposta estabilizada, tráfego no formato superado. Para 2010-2011, vai encontrar estabilizado o voo 9278. 0-1-3-1-4. 298, desça para o nível 050. 4298 para o 050, confiança? Firma. 4298. Será Momo, após Cogbo, e após a posição Cogbo, vou direto para Paulo Afonso e segue conforme o plano, ok? Ok, Momo, Cogbo, Paulo Afonso e conforme o plano. Muito obrigado, porque o avião não cumpre, então a gente vai ter 3 mil até o controle liberal, obrigado. Ok, ciente, passarei 2224, chame para o pushback, acionamento. Vai chamar, sim. Voo 889, decola 011, chamei controle no 20.8, corrigindo 119.8. 098. 13662, chame Recife na frequência 12685. 12685, 13662. Pantone, ligou na 889, decolou na sua escuta, 2000 pés. Como 889, contato radar na decolagem, saída da EO nível 360. Da EO 360, voo 889. Azul 4298, reduz a velocidade para 200 nós. 200 é a mínima, senhora. Então, 4298. Sim, reduza para 200 nós, 4298. Reduzindo para 200, o azul 4298. Meu Bravo, Alfa Tango, reassuma a navegação, vem na proa de Duna, autorizada ele é SXOI, pistão a zero, reporte estabilizado. Proa de Duna, reporte estabilizado, Bravo. Azul 4298 para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limitado por 1 a 5 milhas nessa proa. Ok, não estamos. Desculpe. É, esquerda 360, azul 4298. 1889 da presente, vem na proa de Leda. Presente Leda, no 889. Outro deputado, só tem? Está restrito a velocidade? Negativo, velocidade de critério, bravo satã. Está esperando aí, bravo satã. Arrumei o bravo satã, informa o tráfego na posição de 1 hora, 6 milhas, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, rumo nordeste, Boeing 737, com 240 mais Guarancis. Tem que avisar o bravo satã. Azul 4298, desça para 4 mil pés, ajuste na 011. Com no 011, 4 mil pés, o azul 4298. Route 283, reduce speed to 190 knots, descend maintain 4000 feet, green 81011. Over 1011, descend to 4000 feet and reduce speed to 190 knots, we understood, Europa 083. Ele 11, autorizado, chamar ataque 42224. Quatro 298, reduz a velocidade para 1909. Pode ser 195, senhora? Afirma. 195, azul 498. Utilizando com a pista vista, gol 9278. 9278, complete final, chame torre 11895. 18958. Salvador, boa noite, é o gol 9278. 9278, continue a aproximação, informe baixado e travado, vento no 10 graus, 7 nós. Boa tarde. Azul 4298, desce para 3 mil pés. Descendo para 3 mil, azul 4298. Guardião. Sim, então a intenção é apenas taxiamento aéreo até o 43, né? Uma missão policial. Já está acionado? Esquerda 120, correção, curva direita na pro 120 para o localizador. Agora sim, direita 120, está autorizado o localizador, senhora? Afirma, desça para 2 mil pés, ajuste na 09. Ok, autorizado o localizador, na heading 120 e ajuste 101, azul 498, descendo para 2 mil. Baixou e travou, Gold. 9278. 9278, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 7 nós. Pouso livre, cabeceira 10. Quatro 298, informa tráfego na posição de 2 horas, 1 a 2 milhas, cruzando 2.000, mantendo 2.000 pés com 1.70 mais Guan Speed, Charlie 208. Ok, senhora, vamos reduzir. 4298. Estou olhando para fora. Europa 03, for sequence, turn right, heading 235. Your limit is 16 miles on front heading. Copy, right heading 235, Europa 083. Tá Autorizado táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá atua em 1895. Tenha uma boa noite, um bom voo, passarei 2224. O Alfa lá vai contactar a torre 1295, passarei 2224. Guardião, vamos ter um tráfego agora na curta estima para pouso, assim que o mesmo passar, vou autorizar até o Pátio 3. Aguarde mais alguns instantes. Salvador, boa noite, TAM 3605, na frescura, ficando para 1, como cruzado. TAM 3662, contra o Salvador. 604, posição número 2, prospeccionamento. Voo 604, coordene com a equipe de solo após o ATR da passaria da sua cauda. Está autorizado o push, chama para o táxi. O altímetro é 1.011. Quando o ATR está livre para o espaçamento, o voo 604 com 1.011, lá de cima. 3605. Para o controle. Delta 3305, Namari 150, autorizado. TAM 3305, autorizado a chegada da mar e desce e mantém o nível 050. 50 na mar, 3305. Condições de taxiar inicialmente, fazer um voo em baixa altitude e prosseguir sobre a pista 10? Afirmativo, está autorizado, guardião 06, agilizando na medida do possível. Gol 9278, solo, 19, direito no 219. Fernando 219, 9285. Após a cabeceira 10, o visual para o intacto, prossegue para o pátio 3, direto. Afirmo, vai evitar o sobrevoo da aeronave no táxi e após prossegue direto para o pátio 3, guardião 06. Gente, 06. Muito boa noite, passaredo 2224, próximo ao ponto de espera 10. Passaredo mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera 2224, passaredo. Próximo a Juliette, aí já pode curvar a direita aí, guardião, prosseguir para o pátio 3. A gente já livrou a pista, tá direto ao pátio 06. Gente. Bravo Alfa Tango, livre pouso, cabeceira 10, vento 10 graus, 629. Livre pouso 10, Bravo Fatan. Azul 4298, complete, final do procedimento, chame torre em 1118, decimal 95. Azul 8, bom pouso, obrigada pela compreensão. Não acho que é, bye bye. Europa 083, localize, turn left, heading 145. NTO 2000 feet, clear, ILS, report established. Pessoa nível 190 pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5177 e o controle em 119.8. Cotejo. Trip 5393, correto o cotejamento, chama para o acionamento. Could you confirm we are here for localizer, Europa 083? Yes. 22,000 clear, LS, X-ray, 1A10, report established. Astia for ILS runway 108, for you established Europa 083. Redecolagem cabeceira 10, vento 110 graus, 8 nós. Iniciou a decolagem 10, passa para 2824. Ataque Sui Lima, ok? Gente, Alfa Juliette ingressa e reporta na Lima o Bravo Fatã. Salvador, o gol 1604, pronto para o carro com 183, a bordo, dormindo 3 horas e 20, alternativa resistente. 1604, pode repetir os dados, por exemplo? Está com 3 horas e 20 de autonomia, com 183 a bordo, e a alternativa vai ser resistente. Recife 183 e 3 horas e 20, está livre o táxi à direita. No ponto de espera, a torre em 1895. Tem um bom voo, uma boa noite. Voo no 604. Táxi da direita, no ponto de espera, 2895. Voo no 604. Obrigado, deu um bom serviço. 10, é o azul 4298. Passarei do 2224, decola 24, direito no 219, corrigindo. Decola 24, chama controle no 9.8. 198, passarei 2224. O tráfego de origem geral está na sua posição agora de 12 horas, que eu também tenho o voo. Rota 083, call tower now on frequency 118.95, good land. 118.95, thank you, brother. Bye bye, Europa 083. Então, Lima Mike na Quebec 1895. O Bravo Fatima. 083, on final runway 10. Europa 083, continue your approach, and report to Amoeba Kingston. We continue approach, Europa 083. Boa noite, copia o 360 para Guarulhos? Copia, boa noite. Ocean 6303, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Pela Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16, Belo Horizonte, e após direto Trive. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El, Leda, Bridge, transponder 5175, controle em 119.8, cotejo. Autorizado Guarulhos no 360, no Famos no 10, Bridge no Famos 16, Belo Horizonte, Trive. Com a direita da El, Leda Bridge, 5175, transponder, 198, pós decolagem, na 6313. Pode até confirmar, senhor, seria da El, Leda Bridge direto, né? Sem a Unifam no 10. É, perdão, foi o que me passei aqui. O da El, Leda Bridge já intercepta o Presulo 16, ok? Tá ok, então, é como eu fiz aqui, obrigado. Correto, chama então para o push. Chama, 6313. Salvador, muito boa noite, o 4298 da Azul, livre, forte, boa noite. 298, boa noite, taxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Na Alfa e Juliette, portão 03, 4298 Azul. Salvador, o Papa Romeu Bravo Fatã, novamente, na Quebec para o cruzamento do Sul. Europa 083, clear to land runway 10, wind 10 degrees, 8 knots. Clear to land runway 10, Europa 083. Bravo Fatã, autorizado ingresso na pista 1735 até a Bata. Reporte liberar na pista. Negativo. negativo. Vai virar à direita aí. A Bata fica ali próximo ao pátio 4. Vai ingressar ao lado da taxiway ótica, vai ter uma interseção menor. E ali o senhor ingressa, que já vai dar direto na Bata. Exatamente, isso. Pode seguir em frente, aí na primeira esquerda o senhor vai ter a Oscar. Aí ao lado vai ter a interseção da Bata, que é uma interseção que não tem nenhuma, não tem nenhum nome exato, mas não é na Oscar, o senhor vai à direita da Oscar. Só daqui a pouco o senhor já vai ver. Se o senhor não conseguir visualizar, eu te oriento de alguma outra forma. Tá, obrigado. Ali mantém. Ali mantém, pistão no 0, gol 1604. Alpha 083 on the ground at 28. Leave next to right and contact ground 121 this morning. 1219, leave runway to the right. Conseguiu visualizar a interseção para a Bata? Acredito que possa, mas eu vou verificar junto à Infraero se tem algum problema, permaneça na minha escuta, tá ok? Livre decolagem, cabeceira 1-0, vento 1-0 graus, 7-9. Livre decolagem, pistão 0, corpo no 6-04. Estabilizada a vistão, TAM 3-305. 305, chame a torre em 1-1-8-9-5. Já volto. Torre TAM 3-305, boa noite. Final da 1-0. Autorizada a chegada da Mari, desça para os 50. 50 Mari, 1-0, 7-0. 305, continue a aproximação, informarei que está livre. Nosso escuto 3-305. Papá Romeu Bravo, Alfa Tango, na minha escuta? Papá Romeu Bravo, Alfa Tango, tá na minha escuta? 4-8-9-6-0-Salvador, contra o táxi. Táxi inicialmente pelo pátio 3, após pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1895. O senhor vai ceder a passagem a um Airbus 330 europeu, está taxiando agora à sua direita, vai ingressar no pátio principal, ok? Após prossiga então Índia e Alfa, no ponto de espera torre 1895, tenha uma boa noite. O senhor pode, por gentileza, confirmar os dados, POB autonomia alternativa? 68, 4 de autonomia, alterna Salvador. 4 horas Salvador e 68, abordo, boa noite. Boa noite. Circulação na 10, TAM 3-305. Trip 5-5-1-5, aciona a identificação para a chegada Bonf, vem na proa de Bonf. Suporte para descida. Chegada Bonf, proa de Bonf, vai mandar para descida. Marcelo, 2-3-4. Controle Salvador, Gono 604, coluna sua escuta. Como? Nome 04, contato radar saída Momo, suba para nível 370. 370, Gono 604, gol. Miami 313, no portão 4, puxa, cara. Perdão, é o Ocean 6303, chamou para o push no 4, é isso? Afirmo. Ok, coordenando com a equipe de solo, após a aeronave da trip que vai taxiar a sua cauda, está autorizado seu push. Chama para o táxi com altímetro 1012 agora, 1012. Após a trip, autorizado. Chama 6303-1012. Trip 52 de nomeia ali, mantém. A linha e mantém, cabeceira 10. Tão 3305, solo 34, direito no 219. Paulo Salvador, 3305, boa noite. Táxi na Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa Decola 36, subcontrole 119, decimal 8. 198, boa noite. Controle Salvador, mudou a noite, TP52, eu nomeio. TP52, eu nomeio contato radar, saída Conde, nível 130, autorizado após 2000 para o de Conde. Gente, após 2000, autorizado Conde, TP52, eu nomeio, nível 130. Está livre o posicionamento no pátio 3, chama para o táxi, o altímetro no 0, 1, 2. Panamá 313 para o táxi, está com 128 a bordo, 5:30 alterna Guarulhos, Galeão. Copiei 5:30 Guarulhos, o PB é? 5:30 alterna Galeão, 128. 128, ok, Galeão. É, tá livre o táxi à direita, no ponto de espera, torre em 1895, vovô, e boa noite, Oxa 63 no 3. Obrigado, ponto de espera, 1895. Alô Salvador, boa noite, o TAN 3165, centro da Alfa para autorização. 26 desce para 2000, país autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, estabilizado, boa noite, 076. E o seu plano para as 10h50, o senhor sabe se foi feita uma DLA para ele? Foi informado que foi feita agora para as 23h45. Só um instantinho, então aguarde o instante, TAN 3165, para o Galeão. Tá ok, na sua escolha, obrigado. Minha 313, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera, minha 313. Será? Confirma o controle? Trip 55 no 5 para a descida. Trip 55 no 5 da presente, vou ir na proa de PU. Desça e mantenha 4 mil pés. Ajuste em Salvador no 0 no 2. 0-1-2, descendo para 4000, prode pelo trip 5515. Na 63 no 3, livre decolagem capiteira 10, vento Macenteiro 89. Livre decolagem capiteira 10, 63. Firme? Gol 1604. Gol 1604, chame Recife, na sequência 1-2-6-85. Agora com o centro de Recife 1-2-6-5. Gol 1604, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Da Bata, com a administradora aí do hangar, porque a Infraero não tem autonomia, ela só teria autonomia nos pátios 4, 5 e pátio 3. Obrigada, boa noite. Do 2224, chame Recife em 1-2-6-85. Na 63, decola aos 4-1, chame controle 1-1-9, decimal 8. Leonardo, 8-63, 1-3. Na 6-3-1-3, contato radar, saída da EL, nível 3-6-0. EL 3-6-0, está presente com referência turista direto da EL? Autorizado Leda. Autorizado Leda, obrigado. Sua direita em instantes. Não, perdão, já liberou, ok. Está livre o táxi via pátio 1 no Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. Quando lá atua em 1895, altímetro no 0-1-2, tenha uma boa noite. 35393. Pátio Índia, no ponto de espera 555 para o localizador, curva direita. Correção, para sequenciamento, direita na proa 225, aguardando o vetor final para o lock. Direita 225. Sim, amor. Curva esquerda na proa 220. Esquerda 220, trip 5515, aguardando o vetor final. Esquerda 220, o trip 5515, aguardando o vetor final. Os 287 na escuta para a cópia. Site final, chame torre 11895. 295, 1076. 5 na escuta. Prossiga. Ok, Recife não havia recebido a sua DLA, assim como a gente aqui, mas a gente já conseguiu aqui com a sala IS localizar e pedir para retransmitir, ok? Agora estou aguardando que a Recife me autorize aqui a pagar a sua autorização. Está 3165. Tá, tá ok então. Obrigado aí pela satisfação, tá na escuta. Mantenha o ponto de espera. Tráfego 9287 na circuito. 287 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 400, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para Trive e Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10 com curva a direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5173, o controle 119.8. Conteja. Confirmando o transponder 5173. 5173, correto. Copiado, gol 9287. Autorizado 400 Guarulhos, Upper Zulu 16, até BHZ, após Trive, pós-posto. Decola da 10, curva direita, perfil da El Leda, após Leda Bridge, 5173, transporte. Correto, 9287, chama para acionamento. Chamaremos, posição 8.